Aí, essa aqui é aquela que o filho chora e a mãe não vê. Que loucura! Escuta com atenção. Há tempos você não me liga, nem pra me dizer como vai você. Nenhuma carta não manda, parece querer me evitar. Que isso, mestre? Da última vez que nós dois conversamos, você falou pra mim que não podia se apaixonar. Seu coração tinha dor, mas você se envolveu. Tem que eu respeitar pra você. Como vai ficar o meu? Chega de sofrer, chega de chorar. Com certeza que sozinho eu não vou ficar. Chega de sofrer, chega de chorar. Vou achar um novo amor pra gente se amar. Chega de sofrer, de propósito. Cheguei de propósito. Olha só. Amor, lindo, lindo. Mais uma vez eu me atrasei. Eu sempre perdi a hora. No caminho me lembrei que essa amante é importante. Hoje faz um mês que os nossos olhos se olharam a primeira vez. Dá uma dessa voz, pelo amor de Deus. Amor, receba as flores que eu comprei na cor que você gosta. Foi difícil, mas achei. Procurei pela cidade, cheio de paixão. Se eu cheguei tarde, o culpado é o meu coração. Agora a gente abre o braço e canta, né? Eu já me justifiquei. Não foi a flor. Me abraça, meu amor. Essa mina tem pra me deixar assim, meu bem. Eu não consigo entender. Só vem você no pensamento. Me diz, não posso me precipitar. Me apaixonei por esse olhar. E a sua boca não preciso dizer. Posso? Nada, eu só quero beijar. Então acaba logo com essa história de distância. Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar? E tá batendo aí, abre essa porta. Depois não esquece de trancar. Eu pedi pra Deus um presentinho. E olha quem tá segurando a minha mão. Não solta não, não solta não. Um bibelisco pra saber se é coisa da imaginação. Eu pedi pra Deus um presentinho. E olha quem tá segurando a minha mão. Não solta não, não solta não. Um bibelisco pra saber se é coisa da imaginação. Guarandes, Leomar, que presentinho no nosso encontrinho. Que presente, que loucura, meu Deus do céu. Bota a voz, Guga. E eu não sei o que é que essa mina tem pra me deixar assim, meu bem. Eu não consigo entender, só vem você no pensamento, me diz. Não posso me precipitar, me apaixonei por esse olhar. Me apaixonei pelo meu e a sua boca nem preciso dizer nada, eu só quero beijar, Kaique. Então acaba logo com essa história de distância. Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar? E tá batendo aí, abre essa porta. Depois não esquece. A Marcelana pega, neguinho, vai! Eu pedi pra Deus um presentinho, e olha quem tá segurando a minha mão. Não solta a mão, não solta a mão. Ouvi belisca pra saber se é coisa da imaginação. Eu pedi pra Deus um presentinho, e olha quem tá segurando a minha mão. Não solta a mão, não solta a mão. Ouvi belisca pra saber se é coisa da imaginação. Que momento, senhoras e senhores, para o swing no balanço. Tem que respeitar esse podrinho aqui, né? Você me deixou na loucura, sem ter como te localizar, é. E dessa vez você foi imatura, por mensagem é fácil terminar. Esfria a cabeça, cuidado com a luva. Se eu te machuquei, tenta me perdoar. Tenta me perdoar. Bota a voz aí. Você rolando pra saber se ainda pensa em nós. Se o problema for amor, pode voltar. E que ainda tem. Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu mal de voz. Se o problema for amor, pode voltar. Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu mal de voz. Que momento, meus amigos. Se o problema for amor, você só sai da minha vida se eu for também. Você só sai da minha vida se eu for também. O Garante e o Mano, o encontrinho tem que respeitar esse propósito. Coisa linda. Arrasaram sempre. Deus abençoe. Porra, você só sai da minha vida.